os amigos que estão em casa, acompanhando o trabalho de reportagem da Rádio Libertadora de Mossoró. A gente vai fazer aqui, vou dizer que nós estamos aqui na TV aqui nessa rua, já próximo aqui do da Avenida Camarão, já aproximando aqui do final da Avenida Alberto Maranhão, com a Avenida Camarão. E vai. Agora, só que ele deu uma olhadinha para frente, e no início da passeada, já vai chegando alguns severos, para você ter uma ideia, né? Nós estamos aqui atrás do trio elétrico, estamos aqui, já chegando no sinal aqui, no sinal da Felipe Camarão com Alberto Maranhão, no início da carreada, já vai ultrapassando alguns severos, já perto da Secretaria de Perdão. Para ter uma ideia, o tamanho dessa movimentação carreada espacial.